triste fado, afinal tu é que fizeste o mal e quem o paga sou eu. Bate o fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo, batendo o coração. Bate o fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo, batendo o coração. Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo, o bater do coração. Bota o fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo, o bater do coração. Semana, anda praia, a sanga. Nunca mais a sanga.

minha terra, onde eu nasci. Quantas saudades eu tive de ti, amor redobra com as saudades. Tu és para mim o doce toque das gringas. Ai, ai, ai, ai, ai, velhos carinhos, como é bom voltar. Ai, ai, ai, ai, ai, doces carinhos, deixa aí. Eu quero ouvir os teus pardais ao desafio. Quero sentir a sombra amiga no estio e os teus folguedos reviver com emoção. Vem de novo à minha mão. Sempre que o amor me quiser, basta fazer um sinal.

Canal 2. Quero ver o concerto mais pequeno do mundo a cantar este refrão.

Vamos.